No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. 10 horas e 4 minutos, muito bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 14 de setembro. O Tema Livre está entrando no ar e você sabe que sexta-feira é dia em que nós tratamos de assuntos mais amenos, preferência assuntos culturais, como aliás é o assunto de hoje. Nós vamos tratar de história em quadrinho, HQ. Você sabe o que é isso? Todo mundo sabe, até fiz uma chamadinha na nossa página no Face, dizendo quem nunca curtiu história em quadrinho aí, levanta a mão aí no fundo, porque não tem ninguém que não tenha curtido em alguma época da vida história em quadrinhos. E nós estamos aqui no estúdio hoje, o programa está tão cheio que é capaz de não caber todo mundo na foto que a gente vai postar no Facebook daqui a pouco. Nós estamos aqui no estúdio com Otávio Aragão, que é pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor do romance A Mão que Cria. O Ota Assunção, que é cartunista, carioca, editor da versão brasileira da revista Mad durante 34 anos, isso é outro também. Quem é que não lembra da revista Mad? Quem é que não leu? Eu li a revista Mad em inglês, você acredita nisso, cara? Quando eu era estudante. Pois é, tinha que ler em inglês, aquela revista, não tinha em português. Aí, graças ao Ota, que olha, teve. Olha ali, ele trouxe o número 1, olha, bota a câmera lá para vocês que estão... É uma pena o nosso rádio não ter imagem. Vocês tinham que ter um rádio com imagem, ver a revista que ele acabou de colocar. Tá certo. Bom, o Ota Assunção está aqui com a gente também. O Vicente Francisco Scofano, que é presidente do Sindicato dos Jornaleiros aqui do Estado do Rio de Janeiro, vai falar conosco. A história em quadrinhos sempre foi uma das grandes vendas, né, de títulos em banca de jornal. Aliás, a editora Abril, que era distribuidora, aliás, imprimia, tinha como carro-chefe durante muitos anos as histórias em quadrinhos. O Mickey, o Pato Donald, aquele almanaque do Mickey era guardado com ansiedade. A Fernando Quinalha, que fazia distribuição, também tinha uma equipe que era coisa com maior atenção. E também temos aqui no estúdio a... Fala o seu nome aí. Lorena Kais. Lorena, fala direito aí, Lorena. Lorena. Lorena. Se apresenta. Lorena o quê? Assino locais. Eu sou ilustradora e faço tirinhas também, cômicas. E estou representando aí a nova geração. Legal. Chegou pra galera. A Lorena veio de a Lorena veio na carona da turma e aí nem apareceu. Mas eu quero abrir o programa com o Fernando Rebouças, desenhista e escritor de quadrinhos, que está na linha com a gente. Ele tem o site oiarte.com e é o autor da sugestão dessa pauta, mandou para a gente a sugestão por e-mail e nós, muito prazerosamente, abrimos espaço para debate desse assunto, que é um assunto sempre interessante. Foi boa lembrança. Bom dia, Fernando. Bom dia, Luiz Golo, tudo bem? É uma grande alegria estar com você ao vivo. Um grande abraço também ao Aragão. Acho que eu já entrevistei ele também para o site meuherói.com. Sim. Né? E bom revê-lo. Reouvi-lo, relê-lo. Para quem já me conhece, eu sou autor do Oi, o Tucano Ecologista, né? Tem o site oiarte.com, né? Com tiras publicadas em Moçambique, Inglaterra, Estados Unidos, né? Brasil, aí nessa grande batalha que todo desenhista brasileiro enfrenta, né? Para expor, né? o seu trabalho. Né? Ô Fernando, como é que você teve a ideia de sugerir esse tema? Claro que você é da área, você é uma pessoa que tem interesse direto no assunto, mas por que que você pensou em sugerir para nós esse tema aqui, para o Tema Livre? Eu sou formado em propaganda e marketing e concluí a minha pós em produção editorial, né? E a minha monografia foi as histórias em quadrinhos no contexto do livro digital. E nos últimos anos, né, eu tenho percebido, né, que as histórias em quadrinhos, né, ela é uma arte que ajudou a desenvolver o jornal moderno, né, desde os tempos do Yellow Kid, né, do Ângelo Agostinho aqui no Brasil, né, o Tico-Tico, né, enfim, o quadrinho, né, ele ajudou, porque numa época em que a foto era uma coisa quase que impossível, né, pro jornal daqueles tempos, né, o quadrinho, a ilustração, ela foi uma base visual, né, da arte visual, da imprensa, né, e até mesmo do início da televisão, né, quem não se lembra daquela ilustração do índiozinho da TV Tupi, né, então o desenho ele sempre esteve muito presente na comunicação. Então, só que de uns tempos para cá, o quadrinho ele tem sido, entre aspas, rejeitado por essa nova visão de comunicação, seja impressa ou digital, né? Ainda há jornais que, em tempos de crise, há jornais que negam espaço por não ter verba, né? Há jornais que hoje têm condições, mas negam espaço por dizer que não tem espaço. Então, o quadrinho hoje, na minha opinião, é um segmento, é um gênero literário, né? Com imagem, com texto, né? Com humor, né? Até com outras temáticas que estão se aprofundando mais, e deve ser respeitado como uma arte visual, como gênero literário, né? É porque é uma arte expansiva, né? E hoje, nesse contexto, né, do livro digital e do livro impresso, você hoje tem vários conceitos de histórias em quadrinhos, né? Além do quadrinho tradicional, você tem a chamada HQtrônica, né? Que é um termo já cunhado há quase 20 anos atrás pelo Edgar Franco, né? Que tem sido bastante discutido, né, sobre a qualidade, né, o que é mais raiz, né, o que é mais tradicional, né, o quadrinho em papel ou o quadrinho na tela do tablet, na tela do notebook. Né. Então, é um tema que merece destaque, né, para a sociedade, para o público. Né, todo mundo gosta de histórias em quadrinhos, né, e a gente tem que perder essa vergonha de dizer que é desenhista de história em quadrinhos, que é escritor de história em quadrinhos ou que é leitor de histórias em quadrinhos, né? É verdade. Você sabe que uma coisa interessante, você falou que o há pouco tempo atrás, agorinha, há pouco tempo, o Globo passou por uma reforma gráfica, uma reforma radical até, eu diria, que é coisa do Chiquinho Amaral, que fez reformas gráficas em outros jornais. E uma coisa que eu achei muito interessante e positiva na reforma gráfica do Globo é que as histórias em quadrinhos passaram a ser coloridas. Foi até o jornal Globo tem publicado algumas tiras minhas, né, como participação especial, né, e teve uma semana que saiu em cores, né, que foi uma tirinha do Eu Tucano Ecologista com o tigre de bengala, né, o pessoal do... É verdade, é isso mesmo, é verdade. Saiu em cores, assim, mas eu acho que ainda não no segundo caderno de domingo ainda não está colorido sempre, né, mas assim, tem domingos assim, especiais que já saem em cores, né, que é uma grande vitória, assim, para o jornal. Para os artistas, né, que fazem parte do time do jornal, e pro leitor, né? Porque hoje tudo é colorido, né? Tudo é colorido. Legal, Fernando. Muito obrigado por você ter dado o pontapé inicial, apresentou grandes questões que nós vamos debater aqui. Muito obrigado pela sua sugestão. Foi prontamente aceita e faça outras, tá bom? Obrigado. E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, acessa lá o oiart.com, né? Lá eu também vendo os meus gibis, né? Uhum. Gibis impressos do Oi Tucano Ecologista, né? No loja. É isso mesmo, oiart.com, né? Isso, oiart com E, né? Oiart.com. Uhum. Aí, para as pessoas que quiserem acompanhar as minhas tiras, as minhas histórias, né? Estou aí à disposição. Legal. Esse é o Fernando Rebouças, desenhista, escritor de história em quadrinhos, e ele é o autor, o criador do Oi Tucano Ecologista. E você pode conhecer bem o trabalho dele nesse site oiarte.com. Outra pessoa que nós temos aqui, aliás, o Fernando foi o autor da sugestão dessa pauta que nós estamos desenvolvendo agora. E outra pessoa que nós temos na ponta da linha também é o Álvaro de Moya, que é jornalista, escritor, produtor, ilustrador e diretor de cinema e televisão, especialista em história em quadrinhos do Brasil, representou o país em congressos internacionais sobre quadrinhos e na Editora Abril fez capas para as revistas do Pato Donald e do Mickey. Bom dia, Paulo. Bom dia, Álvaro. Bom dia. Eu queria saber de você, o Fernando falou uma coisa interessante, que é essa a maneira de ver o quadrinho como uma subcultura, um subproduto, quando na verdade o quadrinho é uma expressão, eu acho que das mais nobres da criatividade, da cultura de um povo, né? A história em quadrinho, você pode até medir o grau de desenvolvimento da arte pelo que se produz de história em quadrinho, essas coisas. Eu queria que você falasse um pouco disso, Álvaro. Você vê, por exemplo, que os dois países que têm os quadrinhos mais fortes do mundo, do ponto de vista de mercado, são os Estados Unidos e o Japão. Então você vê o mangá japonês, que é uma personalidade muito forte. Eles, por exemplo, não usam os nomes dos personagens visando o mercado internacional. Eles usam os nomes japoneses mesmo para os personagens japoneses. Então, é uma cultura nacional, porém internacional. É aquilo que o Leon Tolstói dizia, né? Se você quer escrever para o mundo, fale sobre a sua aldeia. É verdade. Então, no caso do Japão, a personalidade deles é muito forte. Já os Estados Unidos já é um sistema capitalista e imperialista, então a linguagem dos quadrinhos dele é de conquistar o mundo, quer dizer, tal como o cinema e todos os outros produtos realizados nos Estados Unidos, eles visam um domínio internacional. Quer dizer, eles fazem parte da divulgação do American Way of Life. Então, esses dois mercados, que são fortíssimos, e os quadrinhos representam bem como a personalidade de um país aparece. Uhum. O Brasil, por exemplo, tem desenhistas muito bons, tem criadores formidáveis. Infelizmente, eles não têm uma projeção internacional. Quando nós participávamos de congressos e salões internacionais, nós tentamos divulgar culturalmente, artisticamente, a importância dos artistas brasileiros, desde o Ângelo Agostini até o Maurício, o Viraldo, a nova geração brasileira. E nós conseguimos divulgar, pelo menos na área de enciclopédias, de artigos em revistas, em prêmios internacionais, o Brasil nesse período teve uma grande presença. Comercialmente, é difícil, quer dizer, o mercado brasileiro é um mercado interno muito rico, quer dizer, tem milhões de leitores, de habitantes, e um público muito pequeno de leitores. Você vê que, por exemplo, o jornal O Globo, a revista Veja, a Folha de São Paulo, tiram 1 milhão de exemplares, e acho que isso é uma grande coisa. Quer dizer, num país de 120 milhões, um jornal tira só 1 milhão, é muito pouco. O cinema brasileiro, quando consegue 4 milhões de espectadores, faz uma festa. Mas o imperialismo americano presente no Brasil, quer dizer, qualquer porcaria americana, dá muito mais, dá 10, 20 milhões de espectadores. Yeah. Então, quer dizer, o Brasil é um mercado interno muito bom e há uma tendência no mercado internacional de receber criações de outros países. E o Brasil deveria aproveitar isso, principalmente encabeçado por gente como Maurício Viraldo. Uhum. O Álvaro, eu estava lembrando no início do programa que as revistas em quadrinhos, essas revistas americanas, as versões brasileiras do Pato Donald, do Mickey e outras da Disney, foram durante muitos anos carro-chefe da editora Abril. Em termos de venda, saía semanalmente, né, o Pato Donald e o Mickey quinzenalmente, tipo assim, essas coisas eram de uma periodicidade quase que de revista semanal. E você fez capas para essas revistas durante algum tempo nesse período, né? Certo. Era um período em que o Tio Patinhas, por exemplo, vendia 500 mil exemplares. Então, era um momento de pico nas editoras brasileiras. E eu fazia as capas do Pato Donald e do Mickey, e algumas ilustrações internas também. Sei. Mas depois eu acabei parando de fazer quadrinhos e fui para a televisão. E a televisão, infelizmente, pega qualquer um famoso. E aí eu fiz carreira na televisão. Quando eu dirigi a TV Excelsior, que é a TV Globo hoje, o Manuel Carlos, que era meu assistente, trouxe uma folha de São Paulo e falou: olha, na França, o Alain René, aquele grande cineasta, fez o Clube des Amis de la Bande Dessinée. Aquilo que você falava sempre, Moya. Aí eu vi que na Europa tinha começado um movimento encabeçado por Fellini, Picasso, grandes intelectuais, todos eles disseram, revelando que tinham sido formados culturalmente lendo quadrinhos. Uhum. Isso abriu caminho na Europa para o reconhecimento dos quadrinhos como forma de arte. E repercutiu nos Estados Unidos quando os americanos ficaram surpresos de ver intelectuais como Humberto Eco glorificando o Snoopy, Superman, e grandes autores americanos. É. A partir daí, então, pelo menos na área cultural, o quadrinho passou a ser considerado importante. O Álvaro, essa parte, essa fase passou, e ainda hoje existe um preconceito muito grande contra a história em quadrinho. O Álvaro, esse período... Começou em 1820, desde que começaram as primeiras tentativas de Rudolf Topper, William Busch e o nosso Ângelo Agostini, sempre houve preconceito contra os quadrinhos do establishment. Pois é, essa questão do desenvolvimento do quadrinho junto com a arte, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um detalhe que me chamou atenção uma vez numa conversa com o Fortuna. O Fortuna também foi ilustrador, chargista e desenhista. Grande Fortuna. O Reginaldo Fortuna. E o Fortuna, ele durante um tempo ele teve que desenhar para publicidade aquela o sininho, né, do Peter Pan, que era símbolo de uma campanha da Coca-Cola, e ele abrasileirou o desenho, tornou o sininho com um corpo mais brasileiro, com curvas mais brasileiras. Esse tipo, ele disse que teve que enfrentar, né, os caciques lá, os chefes da, para impor esse abrasileiramento aí do desenho, porque eles queriam reproduzir pura e simplesmente aquela sininho que vinha dos Estados Unidos, que não era nada calipígia, digamos assim. Então, você, quando fazia as capas também, havia essa preocupação de você abrasileirar, dar um toque pessoal ou tornar a coisa culturalmente mais afim com a visão brasileira? O que aconteceu na Abril, que se inaugurou em 1950, foi que o Disney é muito fechada, era muito fechada. Tanto que o grande criador do Tio Patinhas e todas as coisas do Disney foi o Carl Barks. E durante muitos anos, o nome do Carl Barks nem aparecia, nem sabia que existia um sujeito chamado Carl Barks, que era um gênio fazendo as histórias do Disney. Eu, por exemplo, recebia a documentação dos Estados Unidos de como desenhar os personagens. Nós aqui, desde o número 1, já começamos a planejar que se o Pato Donald e o Mickey, as revistas, fizessem sucesso, a gente lançaria uma revista do Zé Carioca. Então o Zé Carioca já aparece de número 1 no Pato Donald da Editora Abril. Sei, já... em julho de 1950. A partir daí, então, nós sempre lutamos para ter uma revista dedicada ao Zé Carioca. Nós começamos a criar uma equipe de roteiristas e desenhistas que fizessem o Zé Carioca. Esse Zé Carioca só conseguiu entrar em circulação depois que eu já tinha saído da Editora Abril e tinha ido trabalhar em televisão. Mas os americanos nem sabiam que o Zé Carioca era uma criação do Estúdio Disney. Sim, é verdade. Que era uma coisa que já vinha desde o tempo de Carmen Miranda, de Ari Barroso, nos Estados Unidos, daquela aproximação ali do pós-guerra, né? Entre os Estados Unidos. Durante a guerra, como... Isso, durante a guerra, como parte... da América Latina. Exatamente. A Europa estava todinha sob domínio, a Ásia também. Então, o único mercado que eles tinham era a América Latina. Então, eles fizeram uma política de boa vizinhança e mandaram, o Walt Disney estava em crise nos Estados Unidos com um estúdio em breve. Então, o Nelson Rockefeller contratou o Disney para vir para a América Latina e fazer uma política de boa vizinhança. E foi aí que o J. Carlos desenhou o papagaio. E ele chegou até a fazer uma charge que o papagaio estava embarcando para Hollywood, e os outros, o Tatu, também a Bandeira, todos eles estavam com inveja de um brasileiro que ia trabalhar em Hollywood. E na última hora o J. Carlos desistiu e ficou no Brasil. Mas o Disney tocou Tico-Tico no Fubá, divulgou o Zé Carioca, a Aquarela do Brasil, que chegou até a ser gravada pelo Frank Sinatra nos Estados Unidos. Então, quer dizer, nesse período, o Brasil teve uma oportunidade de mandar Carmen Miranda e o Bando da Lua para lá, Raul Rolinho e esse pessoal. essa aproximação dos Estados Unidos com a América Latina possibilitou que Buñuel, que Dolores del Río, Lupe Velez, uma série de latino-americanos trabalhassem lá. Ok, Álvaro, muito obrigado pela sua participação no debate de hoje, na exposição aqui. Essa foi uma aula, né, que você deu aí da história em quadrinho no Brasil. Muito obrigado pela sua boa vontade de participar conosco por telefone. Bom dia para você, hein? Eu dou um abraço aí nos meus cartunistas cariocas, que são formidáveis, tá bom? Consideram-se todos abraçados. Muito obrigado. Nós conversamos, esse aí foi o Álvaro de Moya, jornalista, escritor, produtor, ilustrador, diretor de cinema e televisão, especialista em histórias em quadrinhos, que inclusive não só representou o Brasil em diversos encontros internacionais, como também foi autor de capas de revistas que eram carro-chefe da Editora Abril no Tempo Áureo, Pato Donald, o Mickey. Mas nós vamos voltar aqui e falar com o pessoal que nós convidamos, né? Estamos aqui com quatro pessoas aqui na bancada. O Otávio já estava até de braço cruzado aqui. O Otávio está anotando, fazendo anotações. Eu queria que você falasse alguma coisa, Otávio. Em primeiro lugar, obrigado por ter convidado. É sempre um prazer falar sobre histórias em quadrinhos, é sempre um prazer falar sobre essa mídia. Às vezes tão relegada e às vezes tão bastante reconhecida. Eu acho que hoje em dia até está havendo um meio termo. Ela está sendo reconhecida por um lado e renegada por outro. Mas o principal é que é uma honra estar na mesma mesa que personalidade como Ota e num programa com o Álvaro de Moya, que é uma figura histórica, uma figura lendária, que inclusive a gente não falou aqui, mas ele é autor do Shazam, que é um dos primeiros compêndios teóricos sobre histórias em quadrinhos feitos no Brasil, e completíssimo. Então, todo mundo na faculdade leu o Shazam junto com Apocalípticos e Integrados do Humberto Eco, né? Sim. Então, é uma coisa assim, para se botar no altar. Bom, alguns pontos que eu anotei realmente aqui, posso falar? Posso ir? Rapidamente, porque nós temos que dar a palavra aos outros também. Então, não, só alguns pontos que eu acho, claro, que são dignos aqui. Falando lá do que o professor, mestre Álvaro, estava falando, eu percebo que há uma migração. A gente tem a ideia de que os quadrinhos estão desaparecendo porque eles estão migrando, né? Eles estão saindo das bancas de jornais e adentrando as livrarias em grande estilo. E o público está se tornando um público mais segmentado. Não é mais só uma coisa para crianças, né? Você tem o mercado infantil, sim, mas você tem um mercado jovem, que muitas vezes hoje em dia, no Brasil, tem sido muito servido pelo mangá, né? E você tem um mercado adulto, que é onde os artistas brasileiros estão se desenvolvendo mais e que têm sido expostos e disponibilizados, claro, em tiragens pequenas, mas ainda assim com alguma visibilidade, em livrarias, visando um público mais velho. Eu acho que a história em quadrinho, eu gostaria que o Otto falasse sobre isso também agora, ao entrar em livrarias, ao ganhar uma encadernação mais luxuosa e cores em profusão, policromia muito caprichada, papel bom, né, papel brilhante, aquela coisa toda, ganhou também, juntamente com tudo isso, uma estética cinematográfica. Ganhou uma linguagem quase que de storyboard do cinema. Você tem angulações, você tem como takes mesmo de cinema. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Otto. Tudo que todos falaram até agora é verdade, mas também não é exatamente assim, tá? Então, os quadrinhos, assim, eu disse o Álvaro de Moya que o Tio Patinhas vendia 500 mil exemplares. Isso é verdade mesmo. Na época que eu comecei a trabalhar, as tiragens eram perto de 100 mil e o encalhe era 20%, quer dizer, tirava 100 mil, vendia 80, se vendia menos, diminuía a tiragem. Hoje em dia, encalhe é 80% e não vende nem 20 mil, entendeu? Mas isso é por quê? Por questões culturais ou questões industriais? Eu queria sugerir um tema assim, sobre esse negócio assim que os bancos são ladrões e roubam o dinheiro do povo. Eu acho que deve ser um tema dos próximos programas. Não sei se vão fechar a rádio, mas exatamente porque o povo não tem dinheiro. O dinheiro está na mão do banqueiro, então a pessoa... Quando, eu vou falar exatamente quando começou a decadência dos quadrinhos que caíram de venda. Foi, sei, algumas pessoas, assim, são muito jovens aqui, não eram vivas naquela época, tipo Paulo Oleto. Quando o Collor assumiu, ele roubou o dinheiro da população, né, que não podia gastar e tal. E as vendas de quadrinhos... Aí ficou todo mundo sem dinheiro, ninguém... E os supérfluos foram cortados, né? Então, eu trabalhava na média na época, ela estava estabilizada vendendo 100 mil. O número seguinte já caiu para 70 e depois disso nunca mais. Isso aconteceu com todo o mercado. Aí que as revistas assim, essas revistas do Chiclete com Banana, Geraldão, que estavam vendendo bem, elas foram, o mercado foi encolhendo, porque o povo não, a prioridade é comida, não é, é cultura, verdade. Deixa pra lá e não sei o que, primeiro vamos encher a pança, né? É, vão cortando os supérfluos e geralmente no Brasil, quando se fala mas tem uma coisa mais grave ainda, aí, porque, né? o homem é um animal colecionador, né? Então, assim, no que você perdeu o número, você compra a revista, todo o número, tem a coleção completa, não sei o que, aí no que você perde virou bagunça, já não compra sempre. Então, esse hábito de comprar. É verdade. É, outra consequência disso é que, como as vendas são menores, os jornaleiros assim acabam não recebendo. E, por exemplo, o Fernando Quinalha tem um jeito de distribuição muito burro, né? Porque assim, a revista é um computador que antigamente era um ser humano que chegava e aumentava o reparto. Agora é o computador. Então, se vendeu tudo, aumenta o reparto em 20%. Mas aí o jornaleiro recebeu 20% de 1 a 1,2, aí não aumenta para 2. Quer dizer, uma pessoa comprou naquela banca, podia ter outro freguês comprar e não compra. E se naquele mês o freguês estava de férias e comprou em outra banca, já não manda mais. Então a distribuição nas bancas foi acabando. Também entrou nesse circuito, né? Outra coisa é que antigamente as bancas, assim, além dos jornais, né, e revista de Carlos Zeffer escondido no fundo do jornaleiro, mas era clandestino, só tinha gibi e fatos e fotos, manchete, o Cruzeiro. Mas agora, hoje em dia, tem milhões de revistas na banca, tem revista de cachorro, revista pra pitbull, revista pra pitbull apaixonado, tem tudo. É uma segmentação, né? E o quadrinho fica escondido porque não. É uma segmentação fantástica, nada. É verdade. É uma segmentação que chega a ponto assim: tem uma revista pra dentro do mindinho. Eu não consigo mais entrar na banca, mas cadê o gibi? Não tem mais gibi. Até chegar lá, já comprei, gastei todo o meu dinheiro comprando revista de mulher pelada, essas coisas assim, então não dá pra. Ota, já que você está tocando tanto nesse assunto, eu vou provocar o Vicente Francisco Scofano. Ele é presidente do Sindicato dos Jornaleiros aqui do Estado do Rio de Janeiro. Ele pode falar bem sobre essa questão, não só de reparte, mas a questão das capatazias em que se divide o mercado de as bancas de jornal. E dessa época áurea em que as bancas vendiam mais revista em quadrinho e menos jornal, ou menos... Vendia muita foto novela, essas coisas assim, né? Bom dia, Scofano. Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no meio de... afinal, somos a família, a ponta que produz e a ponta que vende, né? E ele criou aqui falou de uma figura que é o intermediário, que é o distribuidor. E eu diria até ao nobre amigo aqui que a falha do distribuidor, propriamente dita, ela parte de um assédio desenfreado dos editores, tá certo? Então vejamos, eu tenho 58 anos de atividade, quer dizer, já vim de longa estrada. Falava-se muito aqui na Editora Abril, né, quando eu conheço hoje uma das maiores empresas, né, uma das maiores editoras da América Latina, e devemos aplaudi-la, que a Editora Abril, ela começou pelo capricho de um pato. Uhum. Era o capricho Pato Donald. E o seu Vitor Civita criou um império. Quer dizer, ele não ficou apenas adstrito ao quadrinho. Ele manteve, como hoje ainda, ou por saudosismo, ou até mesmo por, digamos assim, para... ser grato àquelas publicações que o levaram ao ponto que ele levou. Só que ele tinha uma visão, está entendendo você, muito empresarial. Quando ele viu que existiam distribuidoras, né, que eram, na época em que ele começou, existia uma editora que o atendia, que era o José Fico no Rio de Janeiro e outros por aí afora. Então ele criou a própria distribuidora, que veio a ser a DINAP, Distribuidora Nacional de Publicações. Com o objetivo de quê? Né? primeiro lugar, para dar um cunho de, vamos dizer assim, de avanço nas publicações dele. E começou a pegar outros elementos terceirizados, embora fossem até concorrentes, revistas concorrentes, e ele foi avançando no mercado. Mas como hoje aqui se trata de quadrinhos, né? Então nós falamos aqui da Editora Abril. Nós não podemos jamais, em momento algum, esquecer o Aibal, Editora Brasil América. A Editora Brasil América, na época, produziu o Zorro, Batman, Roy Rogers, uma série de coisas. E vendia muito. Vendia. E o, se não me engano, era o Eisen, que era o dono da Aibal. Quando chegava o Natal, já era uma tradição fazer os almanaques, que era o que a os pais compravam em banca para darem aos filhos de presente. Nessa mesma linha editorial existia a Editora Vida Doméstica. Eles tinham Vida Infantil e Vida Juvenil. Também as revistas, tá entendendo? Que eu trabalhava em banca nessa época e isso vendia, mas vendia muito. Elas eram coloridas, um papel de primeiríssima linha, papel... Eu não posso avaliar papel porque eu não sou editor, nunca me preocupei com essa área, mas era um papel, e ainda mais, como se dizia aqui, a revista era toda ela em cores, né? Depois da Editora Abril, a Editora VEC também ia na mesma linha editorial. A Editora VEC tinha o Grande Hotel, que era fotonovelas, né? E aquilo ali era uma coisa interessante, o Arturo Vecchio lá, o italiano, malandro, ele fazia... Todas as revistas deles era igual novela da Globo, continuava no próximo número. Então ele prendia. Cada editor teve a sua peculiaridade. O Grande Hotel tinha uma história central, cuja história central continuava na próxima semana. Tinha aquela revista Xerife, que era pequenininha, que era um quarto de uma Pequeno revista xerife. Normal. Hein? Pequeno Xerife. Pequeno Xerife. Xuxá também. Aí... Fala no microfone, Otto. E Xuxá também. É. Xuxá. É, eram umas revistas que eram assim, era revista era cheque, tipo, porque parecia um talão do tamanho de um talão de cheque. Um talonário de cheque. É isso mesmo, Então a revista era... E era uma revista de acesso, vamos dizer assim, de custo alcance da criançada, né? E tinha uma grande vantagem, que a revista era assim, o melhor da história continua na próxima semana. E vendia. Quer dizer, o princípio do capítulo, que também era no cinema, era assim, né? Quer dizer, os filmes, né? Seriados, aquela coisa, era isso? Era o folhetim, né? Era o folhetim. Então, o folhetim que vem lá do século XIX. Aí o que ocorre? Nesse, já existia esse mercado consolidado, que era a Editora Vida Doméstica, era a Aibal, a Editora Brasil América... A Rio Gráfica, esqueceu também. A Rio Gráfica Editora, mas a Rio Gráfica, bom... E é o Cruzeiro. Não posso de forma... Ah, o Cruzeiro também existia, era Luluzinha, Brasinha e tal. Exatamente, o Cruzeiro, de boa lembrança. Aí entrou o Vitor Civita com o Pato e o Capricho, foi indo. Ele deu, realmente... Ele é merecedor de todos os aplausos, mas eu estou falando no ângulo de jornaleiro. Não sou jornalista, não estudei marketing, né? Mas eu estou dizendo a você. Ele pegou aquilo como um carro-chefe e foi em frente. Mas não, aquilo não foi o objetivo dele, porque ele tinha outras ambições, outros projetos, e que se chegou aqui dispensa falar... Aquilo era mais uma estratégia né, de marketing dele. Exatamente, porque eu hoje até, com todo o respeito que eu tenho à Editora Abril, e realmente não há quem não possa... Continue. Não há quem não possa reconhecer isso, né? Até mesmo no campo cultural. Você vê a linha editorial deles, uma coisa fantástica. Eles, com aquelas coleções da época, É verdade, os fascículos, né? Aqueles ensinaram o pessoal a ler, ensinaram professores. Nós, jornaleiros, ganhamos muito dinheiro com aquilo. Existiam as capas. Enfim, era, claro, ele trouxe, né, como dizia o velho Chacrinha, na vida tudo se nada copia, se nada cria, se cria. Nada se cria, tudo se copia. Como na televisão. Ele trazia da Mondadori, lá da Itália. Gente, eu vou ter que fazer um pequeno intervalo aqui, até porque nós temos horário eleitoral de meio minuto, 15 segundos, e temos de seguir a inserção pelo horário aí. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo do programa. Estamos apresentando Tema Livre com Luiz Augusto Golo. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Eleições 2012. Meu nome é Érica de Assis, trabalho no Ministério da Saúde e gostaria de saber sobre a questão de transporte no município do Rio de Janeiro. Ante esse boom social que está ocorrendo, desenvolvimento social, o que que o governo poderia fazer para melhorar o trânsito, o trem, a malha urbana de trânsito em geral? O Rio de Janeiro, assim como as demais cidades brasileiras, sofre de um mal crônico, que é a opção pelo transporte rodoviário e automotor em detrimento ao transporte ferroviário, metroviário e de barcas. No caso do Rio de Janeiro ou de outras cidades, essas modalidades de transporte devem ser incentivadas, substituindo o transporte individual e o transporte por ônibus por essas modalidades. Não creio nisso, na medida em que todos os investimentos estão direcionados no Brasil inteiro para o transporte rodoviário. É um grande erro estratégico brasileiro cometido a partir de 1930. Meu nome é Paulo Bahia, sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Sou graduado em Estatística e Sociologia, mestre em Ciência Política e doutor em Sociologia Política. Eleições 2012. Eduardo Paes, um prefeito de palavra. Há 4 anos eu assumi um compromisso com você, carioca. Trabalhar em união e cumprir. Trabalhei em parceria e fiz muita coisa no transporte. A Transoeste, ônibus BRT, a Transcarioca e a Transolímpica que estão em construção, corredores BRS, bilhete único. O Rio mudou para melhor. Mas precisamos fazer mais para que essas mudanças cheguem a todos. Peço a sua confiança para concluir o que a gente começou. Eduardo Paes, 15. Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi. De segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite e aos sábados, a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional. Oferecimento Loterias da Caixa. Loterias Caixa. Sua aposta ajuda milhares de brasileiros. Na hora de fazer a sua fezinha nas lotéricas, peça sempre o comprovante original da sua aposta e guarde em um lugar seguro e fácil de lembrar. É só com ele que você consegue receber o prêmio quando a sorte escolher você. Por isso, lembre-se, toda vez que você apostar nas loterias Caixa, exija o comprovante emitido pelo terminal e guarde. Afinal, um dia a sorte pode bater na sua porta e você precisa estar bem preparado. Loterias Caixa, pra sorte. Todo mundo é igual. Acredite, aposte. Eduardo Paes, um prefeito de palavra. Há 4 anos eu assumi um compromisso com você, carioca. Trabalhar em união e cumprir. Trabalhei em parceria e fiz muita coisa na educação. 86 supercreches, os EDs, o fim da aprovação automática, reforço escolar, horário integral, mais de 18 mil professores contratados. O Rio mudou para melhor, mas precisamos fazer mais para que essas mudanças cheguem a todos. Peço a sua confiança para concluir o que a gente começou. Eduardo Paes, 15. Estamos apresentando Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Estamos voltando agora para o segundo tempo e eu vou voltar para o Francisco Scofano, que estava falando aqui, o Vicente Francisco Scofano, sou presidente do Sindicato dos Jornaleiros do Estado do Rio de Janeiro, para continuar a sua exposição. Vamos lá, Scofano. Não, então, encerrando, porque nós devemos ser mais objetivos do que falar, o que que ocorre? Nós também não podemos aqui deixar de reconhecer um autor nacional de extrema habilidade em quadrinho, que é o Maurício de Souza, né? Até em vendas conheço, também, né? Conheço pessoalmente. Habilidade em quadrinhos e em vendas também. É, vendas e quadrinho. É, enfim, o quadrinho em si sempre teve espaço, tem público e ele... Agora, o que que ocorre? nós jornaleiros estamos sendo prejudicados seriamente, está entendendo? Com excesso de publicações inúteis. Há uma lei que nós não podemos, quem sou eu para julgar se essa publicação é válida ou não. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, existem na banca, agora o negócio é culinária. Então existem em bancas 6 revistas de como fazer pão. Agora eu pergunto, uma é de editora Astral, não vou citar editoras aqui para ser ético, diversas editoras. Então eu pergunto, aquele mesmo tipo de pão, o que muda de uma editora para outra? Bom, eles estão tentando buscar o mercado. A única disputa deles é que um é R$5,90, outro é R$6, outro é R$7,50, está entendendo? Então não há espaço. O que ocorre? Nós hoje temos o espaço, banca, no Rio de Janeiro, a média da banca são de 15 metros quadrados. Ora, em 15 metros quadrados, nós podemos expor, já foi feito estudo, levantamento, em torno de, no máximo, 3.200 produtos para serem armazenados decentemente e tal. O que ocorre? Nós temos 4 mil pontos. Então, nós passamos a ser depósito de papel impresso. Alguém vai ser prejudicado. Certo. Isso realmente, você tem razão. Quando diz, onde é que nós vamos culpar, onde é que nós vamos pegar espaço? Agora, o editor é criativo, e hoje me perdoem os editores, eu até tenho certas restrições com alguns, ele deita, sonha, cria uma revista, vai para o computador, faz, manda para a gráfica, hoje não precisa ter grande. Tem o dinheiro para fazer, né? Tem o dinheiro para imprimir, pronto. Tá no mercado, tá tudo bem. Não, olha só, eu tenho um detalhe. Quando eu era pequeno, né, estava na escola, se eu pegava e ia para a escola a pé, com a economia da passagem, dava para comprar 2 gibis, certo? Hoje, se um garoto faz a mesma coisa, ele pega e embolsa o dinheiro do ônibus, ele tem que ficar andando a pé uma semana para conseguir comprar um gibi. Então, uma das coisas que causou assim, a queda como um todo, que antigamente as revistas vendiam 100 mil exemplares, mas custavam um preço que hoje era como se fosse assim, R$1,99, R$2. E agora um gibi custa 8. Então, é natural que aí o moleque vai pesar. Pô, peraí, o que eu vou fazer? Vou comer um Big Mac ou vou comprar o gibi da Mônica? O gibi da Mônica depois eu baixo na internet, não sei o quê. E também começaram assim, a aparecer muitas distrações. Antigamente havia só 2 diversões baratas. Era o cinema e gibi, né? Não tinha vídeo, não tinha jogos, não tinha nada. Então o pessoal queria se divertir. E era tudo barato. O cinema era o preço de R$1. Por que o cinema é tanto sucesso na Índia? Porque lá é barato. Aliás, o povo da Índia, por incrível que pareça, esse ainda ganha 10 vezes menos que o brasileiro, se é que isso é possível. Mas o cinema lá é milionário, tem uma indústria que se autossustenta. Por quê? Porque é barato. Agora aqui, você vai no cinema, se vai uma família, o coitado já se endivida em 200 pratas, assim. Não, não tem. Só pipoca, tem. Inclusive, é um nem globo, o futebol, né? Nem o futebol mais é barato, nem o futebol é barato mais. Antes era barato, você tinha geral a 1,50, hoje não tem mais nada. Então disso é natural que a verba para gastar em diversão vai diminuindo e vai priorizando. Então por isso que as vendas caíram. Sobre o que o Otávio falou do ressurgimento do mercado da livraria, sim, mas é o seguinte, por exemplo, o Pato Donald sai toda semana, sei lá, saía, não sei se ainda sai, mas o pessoal da livraria vai comprar Asterix, que aí sai uma história nova de 3 em 3 anos, então, opa, custa... Aliás, um negócio é o seguinte, uma coisa que eu não entendo é que vai numa livraria importada, um álbum do Tintim, o do Asterix em capa dura, custa 35, papel de primeira qualidade, capa dura, paga taxa de importação, e o álbum brasileiro custa R$27, é uma capa mole, é soft cover. Não dá para entender por que o livro estrangeiro é mais barato. Talvez exatamente porque as tiragens sejam tão restritas que o custo de produção... Tiragem muito baixa. Então o nego faz tiragem de 1.000 exemplares, entendeu? Esse pessoal da livraria, 1.000 exemplares. Se você me permitir te dar um auxílio, eu vou dizer uma coisa para você. Quem vive na ponta, na venda, nós temos que dar oportunidade lá. Quem vive na ponta, acontece o seguinte. Olha, o preço da revista brasileira está muito caro. Muito, mas muito, não é pouco não. Haja visto, vocês pegam uma Playboy, tá? Vamos pegar uma revista aqui. Playboy, que sai fora da história em quadrinho. Nacional custa R$12. E a americana custa $3,50. Como é que você vai querer vender remédio? Não, mas a Playboy vem cá. Você vê. Não, eu tô dizendo você a Playboy. Que é me diz uma coisa. Mas as outras. Quando tem assim, tipo a Cleo Pires pelada, vende mais do que. Depende não, da mulher mesmo, da cara. Eu já puxei. Mesmo tendo a mulher pelada. É caro e não vende. Não, a mulher pelada americana é mais barata do que a brasileira. Eu queria que a Lorena Cássio, que é que ela tá, coisa dela tá começando agora. Vamos ver a ponta de alguém que tem talento, faz quadrinho e não tem onde publicar. Não é. E a mulher, você né? Na internet. É outra conversa. É. Então, o Otá explicou aí por que que os quadrinhos meio que sumiram das bancas, né? E contou uma história do que aconteceu. Eu acho que agora, eu diria, por que que eles não voltam? Por que que eu acho que não tem mais jeito? Que é essa questão da internet, que é muito mais fácil, muito mais acessível para quem tá começando. Acho que as pessoas não compram quadrinho muito porque não tem na banca quadrinho nacional. Não, até porque não conhece, não, né? Fica tem, escondido. Por lá, isso, né? Falta de cultura de quadrinho nacional primeiro, porque dá muita importância pro quadrinho do exterior primeiro, dão prioridade, né, em relação ao brasileiro. Acho que falta de investimento dos empresários brasileiros nos... Divulgação e distribuição. É medo deles de tentar investir no quadrinho brasileiro. É mais ou menos como o processo do cinema também. Exatamente. Você tem até uma produção, mas você não tem a distribuição, você não domina o meio. Né? Tem um meio campo aí que você pois tem que fazer. E a internet, ela meio que supre isso. Ela te dá divulgação e distribuição. Por exatamente. Exemplo, ela levantou um tópico interessante. O quadrinho hoje, né, as revistas, não, eles perderam para a internet e para a televisão. Porque eu tenho minha neta de 7 anos, o meu filho com 7 anos gostava de ler gibi, minha neta não lê. Agora, o que que ocorre? Saiu no meio do editorial um outro filão que está dando resultado, que é a princesinha, não sei o que e tal, para pintar. Então, as mães estão comprando isso para as crianças. E, quer dizer, para exercitar. Vem lápis de, como é que chama, de cera, vem outras coisas mais. Agora, realmente ele falou, a televisão e a internet deslocar um pouco a infância da banca, porque os garotos na minha época, vou falar de 45 anos atrás e tal, vendendo jornal, a garotada que frequentava a banca para comprar gibi tinha 7, 8, 9 anos. E estava sem algum... Ah, isso é outro aspecto também, que antigamente os gibis eram feitos para crianças. Então aquelas histórias do Super-Homem, Kryptonita Vermelha, do Mundo Bizarro. Depois esse público ficou de... assim, o público médio leitor de gibi de super-herói é o jovem homem nerd virgem de 30 anos que mora com os pais. Aí, consequentemente, mora com o pai, não tem mulher nem filho para sustentar, né? E aí tem mais dinheiro para gastar em gibi. São esses que estão comprando esses gibis. Eles estão comprando gibis. O cara não faz sexo, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar lendo gibi e tudo. E ficam debatendo. E os caras malucos, olha só, os caras ficam falando sobre como se realmente existe uma cidade chamada Gotham City, se Krypton fosse um planeta que tem explodido. Eles ficam dizendo como se fosse verdade. Ficam em grupo e dizem, meu Deus, vocês estão loucos, verdade, cara. Isso aí é um gibi, acorda, ó. Isso aí não é realidade, não. É verdade. A palavra dela. Como deselegante com a Jota. Não, eu queria aqui, inclusive, por uma questão de ordem, porque é a questão do tempo, que é o nosso ditador maior aqui, propor que nós façamos um segundo debate com a nossa participação, sem ninguém de fora, sem telefone, para a gente aprofundar essas questões que estão sendo levantadas agora no final. Pode ser? Vocês topam? Você topa? Onde eu assino? Você topa também, Escófalo? Posso marcar? Marcar para sexta-feira que vem, posso marcar? Sexta que vem. Pode ser. Bom, em princípio, gente marca. Pode ser? Pode. Então tá bom, então tá marcado. Agora aí vai você então agora, hoje, voltando pra Lorena Cássio. Dia 14, 21. Então, novamente, tá falando da internet. Eu acho que o público-alvo do quadrinho, a maioria, o adolescente hoje em dia, é aquela pessoa que fica o dia inteiro na internet. Então, ele podendo ver tudo na internet, todos os quadrinistas têm blog e tem o material na internet de graça, por que que ele vai à banca comprar? Eu entendo que a criança, que tem material para criança, né, a princesinha, porque a mãe compra, a mãe tem essa cultura de banca, e a mãe compra para a criança, mas a partir do momento que a criança tem que comprar, ela é muito mais fácil para ela ver na internet. É verdade, eu queria que cada um fizesse agora uma intervenção final, porque nós já estamos com 6 minutos para encerrar, 5 minutos para encerrar. Bom, então vou eu. Prometido assim, continuar na sexta-feira que vem. Eu saio. Vai o Escófano, que é o decano. Quero agradecer a oportunidade, é sempre oportuno nós temos aqui discutir o nosso mercado editorial, porque o que eu fiz até hoje na vida eu não consigo mais voltar atrás. Eu fui jornaleiro a vida inteira, então para mim foi gratificante, faria tudo novamente. E obviamente que eu quero, uma das coisas que eu gostaria de ter são editores firmes, tá entendendo? Para que o mercado editorial brasileiro cresça mais. Saia desse marasmo de receita, de ocultismo, de receita de não sei de que isso não leva a nada. Como emagrecer 5 quilos. Receita de ocultismo é legal, né? Como é que emagrecesse? Eu compraria uma revista de receita de ocultismo. Até ensina a pessoa a ser pai de santo, como vai jogar carta. Mas obrigado pelo convite, voltaremos a discutir. Universal, o assunto é apaixonante. Ota, você agora. Pois é, vamos então já alinhavar os assuntos para a sexta-feira que vem. Semana, né? Quer dizer, como que debater, eu proponho que a gente já faça uma pauta livre. Antes de debater as soluções para a crise, o que acontece. Esse negócio, isso é legal. Esse negócio também da internet, por um lado, ajuda a divulgar, porque, por exemplo, eu estou fazendo uma tira com a Lorena, que é um desafio Guerra dos Sexos, eu tenho o dobro da idade dela, eu sou homem, ela é mulher, nós somos opostos, né? E cada um vê uma coisa. Isso está fazendo um certo sucesso. Parou porque ela esteve nos Estados Unidos um tempo e vai voltar agora. E tem pessoas, não quero comprar o livro quando sair. A internet é boa para ajudar a divulgação. Acho que o fã daquela pessoa, né? O cara que é fã do Paulo Coelho, fica lá na fila da Bienal do Livro com 1000 pessoas para pegar um autógrafo do Paulo Coelho. Já leu o que onde vê, aí esqueceu o livro em casa, compra outro, né? O Maurício de Souza e Ziraldo são as maiores filas. Por quê? Porque eles se tornaram cult, então é isso que... Então o ator tem que cativar o seu público e formar uma legião de ouro, que o fã compra qualquer coisa, entendeu? E o futuro agora, quer dizer, o papel... Desculpa, eu acho que eu vou tomar o tempo do programa, vocês vão ter que prorrogar mais uma meia hora, mas o papel está acabando, e até é legal, porque papel é meio antiecológico, vão morrendo árvores e tudo, e vai ser substituído pela tela. Mas eu acho que a compilação, o cara que quer ter assim, as coisas do Otto encadernadas, não sei o que, bonitinho, sou tão fã do Otto, tem que ter na minha estante, esse vai existir e dá para todo mundo viver. Isso, entendeu? Vai ter sempre, Otto. Isso não existe, esse negócio da substituição. E nem então, cara, dessa não, coisa, eu tenho o CD original do Otto. Pois é, exatamente. Você agora, Lorena. Talvez o livro não morra, né? Mas a forma de vender, talvez, agora muito mais online, muito mais independente, cada um em feira, levando o seu produto até onde você sabe, os eventos que você sabe que seus possíveis compradores vão estar. Acho que outras formas vão surgindo aí de vender. Você agora, Otávio. Bom, tudo que tinha para falar já foi falado, preparando para o próximo round, né? Alinhavado, é o seguinte, Rota, foi tudo alinhavado. O caminho é um caminho casado mesmo. É a internet de mãos dadas com o mercado editorial, uma suprindo o que a outra, a deficiência da outra, entendeu? Eu não vejo, concordo que as edições continuarão a existir. As edições de luxo, elas serão cada vez mais produzidas e caras mesmo, né? Porque é um material de difícil custo, né? Difícil produção e etc. Como o Otto estava falando, as árvores estão acabando, o papel vai, né? É antiecológico. E a internet é cada vez mais barata. Então o usuário tem acesso pela internet e se ele se interessar, ele vai lá e compra o físico, o objeto, o produto. Então, e vai pagar o que tiver que pagar. E também. Sim, se ele for fã. E tem também a questão pessoal, né? Todo mundo quer contato, né? Você quer conhecer o seu criador preferido, você quer o seu ídolo, conhecer seu ídolo. Então. É isso aí. Bom, o tema livre de hoje vai ficando por aqui. Nós vamos voltar a esse assunto, a esse tema da história em quadrinhos, mas aí a crise do mercado, as saídas, tudo isso na próxima sexta-feira com esses mesmos participantes que aqui estão, que são Otávio Aragão, pesquisador da UFRJ e autor do romance A Mão que Cria, o Otto Assunção, que é cartunista conhecidíssimo daqui, de 34 anos, foi editor da revista Mad, e é muito conhecido no Brasil inteiro, tem até um blog, né, no Facebook, eu estava na tua página do Facebook, da Otto Assunção, né? Você digita lá no Facebook Otto Assunção, você chega lá. O Vicente Francisco Scofano, presidente do Sindicato dos Jornaleiros, também deu uma contribuição valiosíssima. E a Mariana, a Lorena, que trouxe para cá, né? Trouxe para o século XXI essa conversa nossa, que já estava ficando pelo século XX, até pelo começo da conversa. O programa fica por aqui. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Nós tivemos a produção de Luciana do Vale, a apresentação do Luiz Augusto Golo, assistência de produção de Maria da Glória Ferreira da Silva, o Eduardo Bastos na operação e a supervisão geral de Marcos Gomes, coordenação geral de Marcos Gomes, Luiz Augusto Golo aqui no microfone. Ótimo fim de semana, até lá, segunda. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale, apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.